distância Vitor 368, o gol no 396. 396, sente previsto uma órbita. Média. 3567, desça 2.500 pés, o ajuste 10114, condições de completar esquerda e final RNAVE. 3567, afirmativo, descendo para 2.500. Desce esquerda, final RNAVE, 3567. Esquerda, final RNAVE, 3567. Patrão, vamos tomar o meu Fox Mike Vitor. Oscar Sierra Mike, correção. Guará 02, em Pelo, efetue órbita pela direita. Guará 02. Órbita pela direita em Pelo, Guará 02. Gol 1396, curve à esquerda, autorizado para o observador 366, desça 4 mil pés, ajuste 10114. Curva à esquerda, Serra Vitor 366, descendo para 4000, 10 no 4 no ajuste, o gol no 396. Controle Salvador, boa tarde, Guajão 03. 9.80. Repartindo coordenar 1 mil pés, litoral, próximo Vitor Juliette. Negativo, devido ao fechamento do corredor Axé, autorizado no 1.500 pés. Afirmativo, no 1.500 pés, autorizado Veracruz, CPL, sobre o voo. Decolando 17 com curva direita, sendo 0151, controle 11980, Alfa Vitor Juliette. Vitor Juliette, com fechamento correto, ajuste 10114, na pata, com 02 a bordo. Confirmado? Afirmativo, 02. Cliente para acionamento de táxi, chame torre agora em 198, decimal 30. Eu movo, boa tarde, Alfa Vitor Juliette. 198-30, certo, até a próxima, Alfa Vitor Juliette. Agora 2 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés. Gente do tráfego, o Guardião 03 está passando o farol de Itapuã. Manterá a linha do litoral 300 pés. Após centro da cidade, Campo Grande, subirá para 700 a 800 pés. 3566, chame torre 118-3. 3567-183. Checo Delta, frequência livre. Iniciou órbita 060, Guará 02. Gente, desça até o nível 050, Guará 02. 050, Guará 02. 67, boa tarde. Reporte 3 milhas, cabeceira 1, 0, trem de pouso, baixar travado. Reportando 3 milhas, a cabeceira 3567. 9,5. Controle, Fox, Mike Vitor. Fox, Mike Vitor, prossiga. Boa tarde, e lamentavelmente não consegui contato com o centro Recife. Estou voando já 70 milhas fora de Salvador, aproximado na radial 310. E estou no 075. Região 06, controle. Caçador 06, não escuta. Abandono o setor na proa do litoral, tem um 09 em aproximação. 706. Não interfere com o seu pouso. 7-3567. 02, desça nível 040, chame controle 1208. 1208 com controle, desça nível 040, agora 02. Mike Vitor, sua procedência? Pelo. Jacobina, Serra Novembro, Juliette Bravo. Acione o código 0123, o Fox Mike Vitor, confirmei eu. Pessoas a bordo, autonomia alternativa. Positivo, 0126, pessoas a bordo, 08, autonomia 4 horas, alternativa Aracaju. Confirmando o código, acione 0132, o Fox Mike Vitor. Fox Mike Vitor, acionando o código 0132. Gol 1925, desse nível 060. Confio para o 925? Descer para o nível 060. 060, senhor. Após essa espera, reassume na chegada, bom? Está 3603. Na proa de pelo. Já agora na proa de pelo, senhor? Confirmo, agora na proa de pelo. Proa de pelo, gol 925. Controle, caçador 06. Prossiga 06. Próximo farol de Itapuã, caçador 06. Ele vai prosseguir para pouso? Negativo ainda. 62. 21, está na remota 12, se tiver que andar na remota. Remota 1-2, o Oceania 6321, né, está autorizado para o feedback sonamento, chame táxi. Copiou a autorização, Oceania? Já copiou. Olha. Só 90 metros disponíveis? Firme. Só confirmando, o Assis está a menos 1.200. Então, aos 1.000 a 90 metros, 90 metros, senhor. Gente, 90 metros então, só 3567, sim. Torre, caçador 06. Caçador 06, confirme. Atenções. Mantenha o setor, senhor, e chamará para pouso, caçador 06. Gente, mantém esse setor, pode para pouso, mantém frequência. 06. Del Blesa, se escuta, obrigado. Palotan 3217 com 134, 3 horas e 20, alterna Guarulhos para o DAX. 3217, táxi via Alfa, correção Alfa, táxi via Índia, Alfa e Charlie. Ponto de espera da pistão no zero na Charlie, vai chamar torre 118, decimal 30, com ajuste 1-0-1-4. Então, bom voo, boa tarde. Gente, Índia, Alfa e Charlie, 183 a torre, obrigado, boa tarde. 396, continua a aproximação, informa o cabeceiro deslocado, 90 metros, aguarda pista livre. Gente, 90 metros. Local, 320 para Campinas, aguarde cópia, tá 3835, número 2 para cópia, na saída Gole Gonza. Gole Gonza, da empresa de sempre. 56 milhas. Enter. Gol 925, desça nível 040, confirmei, vai efetuar a RNAV. 040 é RNAV, senhor. Gente, pro do Serra Vita 368. Pro Serra Vita 368, 925, descendo pro 040. Do Gono 755 seria o 362? Afirma, desculpa, 38 ou 362, tanto faz. 2, confirme rota, senhor. Para confirmar. Estimativo, qual que é a prevista, Dael? Gole Gonza. Gole Gonza, obrigado. Tá 3155 Brasília, 1-6-5-5-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4 3:20, alternando Goiânia. É 321, estou confirmando o POB 59. Afirmativo. Gente, grátis, táxi via parte principal após Juliette, Alfa e Charlie. Ponto de espera da pista 10 na Charlie. Vai chamar a torre 1 no noite, decimal 30, ajuste 10 no 4. Tem um bom voo, boa tarde. Cliente Juliette, Alfa, Charlie, ponto de espera 283, obrigado. Espero que sou o pulso. Assinante visual autorizado. Gol no 396. Torre, o caçador 06. Caçador 06, torre. Para pouso na 107, base Graia. Caçador 06, autorizado aproximação direto, parte 4. Vento 190 graus, 119, informa o helicóptero iniciando. Decolado da, do parte 4, comprou a noroeste. 706. Caçador 06, está fora do solo, sua noroeste. O caçador não copiou. Guardião 02, na escuta? Na escuta, fora do solo, plano oeste. Retorna para Salvador, Guardião 02? 02, segue para o centro da cidade. O caçador 06 segue aí para a base do Graé. Gente, foi decolado aos 34, chame controle 19.8. 19.8, Guardião 02. Caçador 06, 19.9. 27, caçador 06. 3217, ponto de espera da 10, pronto. 3217, autorizado. Mantém. Ah, só, mantém o ponto de espera. Mantém até 3217. Torre Guará 02, a 1 milha do centro. Seria possível acelerar ou manter reduzido conforme a instrução do centro? Pode manter a velocidade. Mantendo então, 6720. Guardião 02, prossiga. O Guardião 02 decolou de Salvador, está a 510, na escuta permanente do controle, patrulhamento preventivo. Recente na escuta do controle, Guardião 02. 02. Caçador 04, prossiga. Está decolado de convenções, está com enfermo a bordo para o hospital São Rafael. São Rafael, sente, reporte na final. Autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 11 nós. Cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. 1-1-3-9-6. 1-0-7-7, pronto, cópia. 1-0-7-7, está autorizado para o Galeão, nível voo 400, via Upper Zulu 1-4, até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 1-0, com curva à direita, após a decolagem na saída da El, transição Blaze, transponder 5-1-6-7, e a frequência do controle 1-1-9-8-0. E os primeiros 90 metros da pista 1-0 estão fechados. É o Blast, a pessoa do ano 4, Toquinha, Peralta 3, Ana 5167 e o Ana 3, Ana 4, Ana 4, Ana 4, Ana 7, o que é o controle? 7, foi na prova da rotatória, Fox Mac Vitor, desce para 1500 pés, ajuste 10 no 4, reporte visual com campo. Na prova da rotatória, desce para 1500 pés, reporte na visual com o campo, posso mais ver. Colagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5155 e a frequência do controle 119.80. Informa os primeiros 90 metros da pista 10 estão fechados. 7, autorizado para Campinas 320, pela Upper Whisky 58, decolando a 10, Gole Gonza. 198 controle, 5155 transponder e os primeiros 90 metros de recepção. 3835, essa transmissão foi um pouco intercortada, só informando, só repita o transponder 5155, por gentileza. 5155 transponder. Entre grato, 3835, contagiamento correto, ajuste 10-14, chame pronto para o time acionamento. Chamaremos para no pronto. Progresso livre. Upper Whisky 58, decola da pista 10, com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5171 e a frequência do controle 119.80. Informa os primeiros 90 metros da pista 10 estão fechados. Afirma o gol 1755, autorizado conforme, com fins nível 380, uniforme IC 58, decolada 10, curva direita, Gole Gonza, 5171 transponder, 198 chama o controle e está ciente da interdição dos primeiros metros da pista 90. Correto, gol 1755, ajuste 10-4, chame pronto para o subexionamento no gate 04. Então, Arelo, muito obrigado. Ingressa direto para IP. Ingressa um corredor Interlagos, 1500 pés, ajuste 10-4, Gillette, Quebec, Kilo. Autorizado também a manter. Cruzamento. Alfa Delta aguardando o cruzamento, para o Zé. 10-0, autorizado também a manter. Vou manter então, 3-2-7. 845, Sandrão 265, 2425, com 8 para 10. Serra Max, solo os 3-8, confirma empate. Aeronáutica dos Hangares, obrigado, boa tarde. Boa tarde, senhor institucional, em frequência. Alô, um abraço. Atualizar o pouso 925, senhor? Afirmo, vento 210 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 10, 925. Já pode manter a proa até o localizador. Grato, mas não vai ser necessário. 6720. 482, controle 1998. Controle Salvador, boa tarde, é o Trip 5488, informação Zulu. Trip 5488, proa de Amã, para chegada Amã, desce e mantém o nível 050. Proa de Amã, chegada Amã para o 050, Trip 5488. Vocês estão confirmando, é toque remetida na 97? Web 6720, desça para 2 mil pés, o ajuste 1014, reporte no localizador. 2 mil pés, 014, reporte no localizador, 6720. 995, seu solo faz 4-0. Chame solo 1-2-9. 2-9, 925. Estou em Salvador, boa tarde, Xanamea 321, ponto de espera. Xanamea 321, boa tarde, mantém ponto de espera da 10. Boa tarde. Boa tarde, gol 925, táxi em frente, Alfa, Índia, gate 02. Alfa, Índia 02, 925. Autorizado, decolar pista 10, vento 210 graus e 109. Crescente iniciando, 3, 2, 7. Lado no 7, ao fazer da Juliette. Decolado aos 4-2, chame controle 119, decimal 35, correção 119, decimal 8. 119, 80, grato, ao fazer da Juliette. Olha, Salvador, boa tarde. Alfa Vitor Juliette, decolado no sede. Alfa Vitor Juliette, mantém a linha do litoral, 1.500 pés, reporte farol da barra. Litoral 1.500 pés, reporta farol da barra, o Alfa Vitor Juliette. Pushback, sonamento, chame táxi. Papa Romeo, Whisky Golf, Oscar. Juliette Sierra Tango, prossiga. Zero 32 17, decolou aos 43, chame controle 119, decimal 8. 098, obrigado, até a próxima. É. 7, 1.000 pés, decolada 197, coordenação com a torre, inicialmente circuito padrão, o transponder 0120 e a frequência da torre 118, decimal 30. 0, autorizado, final pistão no 0, reporte visual com campo. Reporte visual com campo 6720. 1288. Foxtrot, cotejamento correto, o ajuste 10014, informo também que estará sujeito ao tráfego e confirmando o POB 02. Entre Bravo e Fox para acionamento e táxi, chama agora a torre 183, tem um bom voo. Controle Salvador de Juliette Serra Tango. Tá Juliette Sierra Tango, prossiga. SO com centro, 49 milhas afastado, vai levar o 075. Poderia confirmar a alternativa? Juliette Sierra Tango, sua procedência e pessoas a bordo. Procedência, vitória da conquista, estou com 05 a bordo. Gente, descendo 1500 pés, corredor Caixa Pregos, Veracruz, Interlagos. Ajuste do altímetro 0 no 4, Juliette Sierra Tango. Realizando para 1500 pés, corredor Serrada. OTAN 3217, poderia por Agonza? Mantém a saída 3217. Campo 6720. Web 6720, chame torre 1183. 183, 183. Pressão na terminal, alterna o controle. Trip 5488, passou a MAN. Está liberado via chegada até 2000? Desça via até 2000, trip 5488, ajuste do altímetro 104, reporte e localizador. Ok, via chegada até 2000, 1014, reportará estabilizado no localizador, 5483. Eu vou 1077, POB 115, alternativa Campinas, autonomia 4 horas. Três, dois, um, autorizado a Léa, mantém a cabeceira 1 no 0. Ali mantém no 0, 6321. Pátio principal após Juliette, Alfa e Charlie. No ponto de espera da 1-0 na Charlie, vai chamar a torre em 1-1-8, decimal 3-0. Ajuste 1-0-1-4. Tem um bom voo, boa tarde. 1-0-1-4, Juliette, Alfa, Charlie. Ponto de espera, Charlie. Chama a torre em 18-3. Firma. Tox autorizado, táxi. Aposto para ingresso, pista no acesso. Um helicóptero. 500 pés rumo noroeste. Solo faz 4-5, livre próximo à direita, chame solo, 1-2-1, da São 9. Para a direita, São 2-9, WebJet 6720. Eu tenho um tráfego agora, 1 hora, 5 milhas, um helicóptero a 500 pés rumo ao nordeste. Ah, você sente aí do patrulha aí. Possível. Posso ir na sua escuta aí, depois posso coordenar com a torre para pouso 997? Então desça para 1 no mil pés, Fox, Mike Vitor. Mike Vitor descendo para 1 no mil pés. Ené, é 321, autorizado a decolar, pista 10, vento 200 graus, 09 nós. Cliente autorizado a decolagem, é 321. Milhas, levando 1500 para 1000, rumo sul. 76720. Na sua escuta. Tráfego 11 horas, 2 milhas e meia. É. 1500 pés como sul. 7 do tráfego, não visual. Guardião mantém a linha última forma. Na visual já contrato o Guardião 03. Está mantendo 510, seguindo a BR-324. 7 na escuta do controle. Na escuta permanente. O Fox Mike Vitor, chame torre 1183. Está na torre 183. Boa tarde, obrigado. 2545268. Mano, gol 1077. Permitiu. Autorizado alinhar e manter pistão no 0. Animação pistão no 0077. Torre Salvador, boa tarde, Fox Mike Vitor. 09, motor. Boa tarde, Fox Trot, Mike Victor. Passou rotatória no final longa da 1-7 para a confirmação. Vai, Fox Trot Victor, continua a aproximação da 1-7, reporte 3 milhas, trem de pouso baixar travado. Passará 3 milhas, Fox Trot, Mike Victor. Chanel 6321, colou as 4-8, chame controle, 1-9-8. 19-8, obrigado. Quilo estava em volta, pista. Direto Quebec, quilo, chame torre 118-3. Quilo. Charlie 321, contato radar, saída Gole. Gole. Final longa da 17. Tem um aguardando a pista livre para pouso. Confirma a posição do número 1? Mano, tá 4 milhas da cabeceira 17. Ah, afirmativo. Fox Mike Vitor, podia confirmar tipo 09? Alternam 3325. 1288-3325. Continua a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado travado. Reporte lá no externo com o trem baixado travado, 5488. Sou 1077, 1080 graus, 099. Colagem autorizada, 01077. Vitor, final de 3 milhas, baixado travado, pista 17. Fox Mike Vitor, pista 17, livre, vento 210 graus, 09 nós. Mike Vitor, entendeu? Livre pouso na 17. Afirmo, vento 210 graus, 09 nós. Positivo, obrigado. Fox Mike Vitor. Fala Romeu Lima Alfa Tango, boa tarde, prossiga. Lima Alfa Tango 400 para São Paulo, só confirme a pista e o estacionamento. Fala Romeu Lima Alfa Tango, aguarde o nível 400 para Congonhas. É, provável saída é a Gol e Gonza da 10. Boa tarde, eu estou 3835 para Puxo e acionamento, posição 9. Juliette, tem um tráfego do helicóptero próximo ao farol da barra, mantendo 500 pés. Boa, Juliette, como é aquilo? Afirmativo. Alô, que sou Fox, mantenha ponto de espera, aguarde para ingresso. Tarde, passa 2000 na saída da EL. Com 077, contato radar, saída da EL. Silêncio 077. 8, passou o externo, baixado travado. Juliette Quebec Mike. Foi. Yes. Juliette Quebec Kilo, faça um 360 pela esquerda, reposta interceptando o final da 17. Zero ativo, estamos em 360. 7, trip 5488. Tráfico avistado, autorizado, pouso, pista 90, vento 200 graus, 09 nós, cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. Ciente do deslocamento da cabeceira, autorizado, pouso, 5488. Fox Mike Vitor, seu solo foi 5-2, confirme empate. Com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, sua aerovia será Upper Whisky 58, transponder 5177 e a frequência do controle 119.80, informa os primeiros 90 metros da pista 10 estão fechados. E aí, autorizado São Paulo, 2400, decola. Para a chegada a mar, desce e mantém 050. 050, solicita o RNAS para 10, perdeu contato com o Recife. Ok, ciente. RNAV, então foi da presente proa do CR Vitor 368. Direto 368 para o 50, 1612. Recife está 8002, boa tarde, informação Zulu, passando 180 para uma centena. 8002 é Salvador, boa tarde, via Bonf, desça o 040. É verdade, é Salvador. Boa tarde, Bonf para o 040. Por gentileza, amigo, nossa intenção é a execução do RNAV da 10, ok? Gente, prepare a RNAV proa do CR Vitor 367. Entendeu que dá presente, está autorizado o CR Vitor 367, é isso? Firmo. Obrigado. Controle, Alfa Vitor Juliette, passou o farol da barra. Alfa Vitor Juliette, frequência livre, coordenação. Frequência livre, até a próxima, Alfa Vitor Juliette. Aquilo confirmando, ok?